Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, não podia ver nada. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Senhor, mais uma vez nós rogamos, nós pedimos ao Senhor graça, graça, graça, compreensão, entendimento para esse momento, Senhor, de reflexão, de partilha, de palavra. Que a Tua mão, Senhor, nos guie, nos ajude. E que o Senhor nos dê a graça de sermos confrontados por Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vivemos numa época fantástica. Nós somos testemunhas de mudanças e de um desenvolvimento surpreendente, espantoso. E eu não sou especialista em nenhuma área assim específica e tal, mas eu sou um entusiasta. Eu me alegro assim, eu vibro com certas informações descobertas e, enfim, e algumas reportagens que a gente lê, né, e vê o tamanho da capacidade humana de produção, de criação, de desenvolvimento. E alguns dizem que nunca em nenhum outro tempo se viu um progresso tão grande como nos nossos dias. E mais do que isso, um progresso numa velocidade espantosa, gigantesca, né? Até assustadora. Eu estava lendo outro dia numa revista e dizia aquela nota que, por exemplo, no setor aéreo, né, das fabricações de aviões, nunca se evoluiu tanto num curto espaço de tempo. A reportagem dizia que o setor aeroviário foi o setor que, no espaço menor de tempo, teve o maior crescimento tecnológico já visto. E dizia muitas coisas técnicas e alguns detalhes interessantes, mas assim, todos os aviões hoje, né, os mais modernos, eles têm a capacidade de decolar e de aterrissar sem nenhuma ajuda do piloto. Todos os mapas dos aeroportos do planeta estão naquele arquivo do avião. Coisas fantásticas, um crescimento e uma evolução que arrepia, né? Você está lá em cima, sei lá quantos mil pés, 11 mil pés, 20 mil pés, dentro daquela coisa gigantesca, voa 10 horas, 9 horas, 20 horas, aviões com autonomia de voo, que vai de um continente ao outro, você atravessa o mar, né, o Atlântico, o Pacífico, lá em certo conforto, né? Eu nunca viajei de primeira classe nem de classe executiva, sempre viajo numa latinha de sardinha, bem apertadinho, mas com certo conforto, né? Se não for viagem nacional, você come um lanchinho, né? Viagem nacional é um salgadinho, né? E o sorriso da aeromoça somente, e um refrigerante. Mas assim, é espantoso isso. Agora, se der algum problema lá em cima, pode dizer: Jesus, me receba, que eu estou chegando aí por cima, né? Então, é muito interessante ver a gente perceber tudo isso. E a gente falar sobre, por exemplo, a evolução da comunicação, né, dentro dessa dimensão tecnológica. O filme que está fazendo, um dos filmes que estão fazendo o maior sucesso agora para o Oscar é aquele filme que fala sobre o Facebook, né? A rede que conta a história da criação desse site. Mas, na verdade, o site já é uma expressão de um mundo que já existe já faz um bom tempo, dessa rede global conectada virtualmente, né? Isso é espantoso, gente. Você hoje consegue... Você pensa numa palavra, põe no Google, nosso amigo fiel, e você tem definições de todas as ordens e níveis e percepções e linguagens, enfim. Há um mundo à disposição da gente. E nós, que somos da época, eu, Reginaldo, Daniel, né? Everton, que é um pouquinho mais velho, não parece, nós somos da época em que a gente tinha que comprar fichinha para ligar no orelhão. Cartão já, né? Tá certo. A gente tinha que comprar ficha. Lembra disso? Lembra, né? Para poder usar o orelhão. Para poder ligar para alguém. Tá? Hoje é inadmissível. E difícil de você pensar um mundo sem um celularzinho. E como já falamos outro dia, não é mais celular. Existe um mundo ali conectado naquele aparelhozinho. Né? Hã? Convergência. Muito obrigado, Daniel. É o termo técnico, convergência. E é impressionante isso, gente. E, sinceramente, se me contassem o que acontece hoje, há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu ia dizer que o cara estava fazendo a parceria com Hollywood, com Steven Spielberg, porque a coisa realmente é espantosa. Você baixa texto, baixa música, baixa imagem, você faz tudo, cara. E é engraçado, outro dia a gente estava conversando que os maiores sucessos da atualidade são resultado do sucesso da internet, né? De uma imagem que vai para o YouTube, por exemplo. O cara agora que sofreu um acidente agora, há poucos dias, Reginho dos Teclados, não é esse Reginho? O Reginho dos Teclados, do Posso Não, Eu Vou Não, Minha Mulher Não Deixa Não, foi para o Faustão, porque um bando de amigos, dado ao álcool, escutaram a música do cara, que fazia sucesso lá em Paratybe, no Bar da Negra. Há 9 anos tocando o seu teclado, o cara faz uma música com uma riqueza, né? poética e de uma criatividade invejável, né? Que nem Djavan em toda a sua glória conseguiria fazer tal feito. E o cara, então, os caras, na verdade, colocaram a dança na música. Que também é uma coisa linda, né? Uma coisa impressionante. E isso é uma coisa que hoje é... Até o Ministério do Turismo usou a música para fazer a propaganda para se dizer assim, use preservativo, eu não entendi nada. Escutando a rádio esses dias, na CBN, que tocou essa música. Foi CBN tocando essa música, não é possível. É o fim do mundo. Mas era uma propaganda da Secretaria do Turismo. Saúde. Aí o cara bota uma música, bota aquele vídeo, o cara estoura no mais de 1 milhão de acessos, a gente para o dia para ver. E o cara estava no Faustão há 2 semanas, dizendo assim, eu quero agradecer a nega, muito obrigado, nega. Depois de 9 anos estou aqui. E os caras que fizeram o vídeo, que nada tinha a ver com a música, foram também de carona, porque se tornaram os bailarinos de uma noite para o dia. Então, assim... É inegável que a evolução, o progresso, trouxe melhoria. A gente não pode negar que se tem construído um mundo melhor. Não se morre mais de tuberculose como se morria há 50 anos atrás. Né? O progresso, a tecnologia e as melhorias também estão no campo da medicina. De como a gente hoje consegue viver mais, né? Existem hoje tecnologias que nos ajudam a se antecipar e a melhorar a nossa vida, nossa saúde, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode negar. Agora, qual é o ponto dessa nossa introdução aqui que eu quero trazer para vocês? É que nessa ambiência, nesse contexto de progresso, de evolução, de melhorias tecnológicas e de várias outras ordens, existe o homem. O homem é o sujeito, é o protagonista, é a vítima disso tudo. Porque se de um lado a gente não pode negar que houve uma melhora na vida da gente, né? E a tendência é que se evolua mais, se progrida mais, se cresça mais. Não há limites mais para o homem, né? Para a capacidade humana e descobertas. Enfim, há um movimento nessa direção espantosa, extraordinária, fascinante, que entusiasma a gente. Ok, isso é uma verdade. Agora, qual é a outra verdade? É que o homem, é que nós nos tornamos um ser fruto disso, resultado disso. E obviamente que isso carrega e traz suas implicações também negativas, né? Danosas. E no campo dos relacionamentos, das relações, né, interpessoais, a gente vê que o homem se tornou vítima da sua própria missão, do seu próprio desejo de querer viver tudo aquilo que as facilidades tecnológicas, que a gente sabe que são boas, produzem e carregam. Então, assim, de uma maneira bem grosseira e geral, qual é o quadro que a gente tem hoje, se a gente fosse pintar esse indivíduo aí? Está na frente da televisão LCD, HDTV, com seu controle. Quem tem um pouco mais de recurso com o seu iPhone, convergindo para o seu iPad, né? Linkado a três, quatro redes sociais, no seu sofá, fazendo a sua pesquisa, não se abre mais livro, e a realidade da gente e as relações da gente cada vez mais plásticas e virtuais, e nós vamos perdendo a necessidade de estar com as pessoas, né? De se expor, de estar junto. Porque a gente está já ali envolvido naquele mundinho. Porque antes de ser uma mudança tecnológica, de uma evolução que é inegável, é também uma transformação cultural. É uma transformação social. Se torna uma transformação comportamental. E isso tem implicações sérias na vida da gente. Eu queria, nessa manhã, com tudo isso, levantar uma reflexão, levantar essa poeira, essa bola, e construir um entendimento de que isso, obviamente, também, inegavelmente, reflete na maneira que esse homem, inserido nesse contexto, enxerga a sua relação com Deus, a sua fé, a sua construção, eu diria cristã, o seu contato com essa questão que tem a ver com a sua experiência transcendente, mística, e isso tem reflexo nisso também. A gente escuta muito esse termo, né, uma sociedade pós-moderna, relativizada, superficial, impessoal, pouco profunda em suas reflexões, fracas e frágeis em suas certezas, né? Somos uma geração que adoramos novidade. A gente ama novidade, né? Celular pra gente, daqui a pouco o cara tem um, aí depois quer ter outro, porque o outro tem não sei o quê e tal, a câmera é melhor, o recurso é melhor e tal, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas apenas para dizer que a gente é esse homem, esse indivíduo, esse ser inserido num contexto que experimenta todos os benefícios desse progresso, mas também somos vítimas dessa cultura que se instala, desse comportamento que se instala, dessa maneira de enxergar o mundo que se instala, né? dessa maneira de se ver também, porque nós também somos amantes da estética, adoramos investir pesadamente na nossa imagem, não só na imagem estética, física, mas na nossa imagem como pessoa, né? E, no final das contas, o nosso intelecto sofre muito com isso, o nosso crescimento como indivíduo, de uma maneira mais profunda, mais densa, mais interior, sofre com tudo isso. E eu queria pensar com você, junto com você, sobre isso. Nesse mundo que a gente está vivendo, nesse contexto que a gente está vivendo, como é que você acha que o mundo, que a sociedade que você está inserida, pensa a respeito de Deus? Ou pensa sobre Deus? Eu estava lendo outro dia numa revista editada pela editora Abril, que eu achei, eu não conhecia a revista, mas achei muito legal. Você já deve ter visto uma revista chamada Simples, aliás, Vida Simples. Alguém já viu essa revista? Vida Simples, é uma revista muito legal. E numa edição dessa antiga, eu recomendo você procurar essa revista, porque vale a pena. Numa edição dessas, mais antigas, eu li que o título da capa foi o que me chamou a atenção, era assim, o Deus de cada um. Era o tema central da revista, o Deus de cada um. E as perguntas que cercavam a reportagem tema era: o universo teve mesmo um criador? Ou tem mesmo um criador? Esse era o tema, a pergunta central da revista. Aí eles procuraram ouvir filósofos, religiosos, cientistas, né, articulistas de várias classes e de várias escolas, enfim, e entendimentos. E eles falavam sobre Deus. Né? Perguntavam assim, para você, eles perguntavam, um filósofo, um religioso, um psicólogo, um cientista, qual é a influência de Deus na sua vida? E o que foi surpreendente ler no artigo, na matéria, é que não há uma negação assim contundente. Né? A matéria não negava a Deus. Falava, todos eles falavam do seu Deus, da sua própria maneira de enxergar Deus, das suas diversas formas e percepções a respeito de Deus. Muito interessante. Achei muito interessante que um tal de Francis Collins, diretor responsável pelo projeto Genoma, vocês lembram daquele projeto Genoma, DNA e tal, ele dizia que, na reportagem, que ao tentar desvendar o mapeamento genético do ser humano, ele disse que foi tomado por um intenso sentimento de veneração a um Deus, a Deus. E ele falou que foi motivado pela descoberta do DNA. Collins, dizia a reportagem, enxergou Deus na complexidade dos cromossomos. Como cientista, sendo, portanto, um detalhista nas suas análises, ele colocava a Deus como um perfeito, inteligente designer do universo, dizia a reportagem. E já para Albert Einstein, havia uma nota nessa reportagem, a gente sabe, o famoso físico, enfim, um cara que desenvolveu, descobriu e difundiu a teoria da realidade, ele disse que ficou fascinado e era fascinado pela dança das galáxias, no cosmos, e do cosmos, dos átomos. Segundo ele, aquilo não poderia ser por acaso. E um outro cientista, que eu não vou conseguir dizer o nome, e eu não vou me arriscar a dizer, nessa carona de Albert Einstein, ele dizia que concordava com Einstein porque havia um sincronismo no universo, ele enxergava nessa dança em torno dos astros, das estrelas, dessa movimentação galáxia do universo, e o deixava reverente, como que um devoto. Ele era um devoto dessa arrumação da galáxia. Essa é a reportagem. E um outro aspecto bastante interessante trazido pela reportagem foi um professor brasileiro, um tal de Dr. Raul Marino Júnior, professor titular de neurocirurgia da Universidade de São Paulo, afirmava no seu livro que a religião é uma questão do cérebro. Ele chamava de a religião do cérebro. que havia uma grande possibilidade de que há uma área no cérebro responsável pelo conceito sobre Deus. Olha só que coisa interessante. Segundo a sua pesquisa, e já sob influência de outros cientistas americanos e ingleses, eles isolaram, numa pesquisa feita no laboratório, uma zona responsável por uma sensação mística de transcendência e de sensação que poderia ser reproduzida em laboratório e com um estímulo de campos magnéticos transsensoriais. Complicado pra caramba esse negócio, né? Em poucas palavras, ele pegou uma parte do cérebro, isolou, e quando se falava sobre Deus e sobre questão religiosa, aquilo ali era, sei lá, aceso, era estimulado, ressaltado. Muito interessante tudo isso. Muita viagem. Por que eu disse tudo isso para vocês? Apenas para dizer para vocês que no mundo que a gente vive, desse progresso tecnológico, desse avanço, dessa coisa tão legal que está acontecendo, Deus também é fabricado em laboratório. Existem muitos deuses para todo tipo de gente, de pessoa, inclusive um cara produzir em laboratório um conceito sobre Deus. Que loucura. Esse tal Raul está querendo dizer para a gente que as experiências de fé podem ser experiências produzidas a partir de uma avaliação e que isso é um conceito sobre Deus. A grande questão e a grande marca do nosso tempo nesse sentido é que os conceitos e as questões que envolvem Deus tornaram Deus totalmente impessoal. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês, isso não é só um problema de laboratórios científicos e de análises científicas. Esse é um problema que está para além dos laboratórios. Por quê? Porque a religião também desconfigurou Deus. Transformou Deus num compêndio cheio de dogmas. E a semelhança desses cientistas, desses analistas, desses caras que querem, de alguma maneira, ficar nesse muro, né? Nessa questão morna de não negar, mas dizer que Deus está ali na dança das galáxias. Mas Deus também pode ser visto nesse lugar, desse questão quase que artística do DNA, dos cromossomos. Ele se sente quase que um devoto de Deus. Ele não se posiciona, ele não diz de fato o que acredita, e torna a coisa muito híbrida, né? Muito morna. Também a religião tornou Deus impessoal. Porque a religião quer estudar Deus, não com tubos de ensaios, mas com a própria Bíblia e com livros e com entendimentos teológicos. Eu quero fazer uma pergunta para você que pode parecer muito óbvia. Deus existe? Sim, você vai dizer. Deus existe. Que Deus existe? Qual é o Deus que está habitando no coração da gente? A gente que faz parte dessa... dessa cultura e desse momento, dessa que a gente testemunha tanto progresso, tanta coisa maravilhosa, a gente está inserido nisso, somos parte disso. A gente consome isso, a gente gosta disso, a gente é fascinado por isso. Como é que Deus, que existe, que a gente acredita que existe, está na gente, ou qual o conceito que a gente tem? Porque se a gente não é um cientista com crise, uma crise ateia, digamos assim, nessa busca científica, analítica, empírica, nós não somos esses cientistas. Mas nós corremos um risco muito grande de nos tornarmos religiosos, que também queremos conceituar Deus a partir do entendimento cultural, social, religioso. E a gente vai colocando Deus numa caixinha divinamente, entre aspas, lógica. E Deus se limita a esse nosso entendimento, a esse nosso próprio conceito, que não é um conceito científico, mas é um conceito religioso, é um conceito que envolve um entendimento próprio, de uma cultura própria. A gente tem que entender que Deus é maior do que as teologias, do que os conceitos. Deus existe, sim, Deus existe. Mas qual é o Deus que está existindo e que existe dentro da gente? Quando a gente se vê parte dessa grande cultura instalada em nossos dias, e que vem crescendo, e que vem se massificando, e que vem engolindo a gente. Nós temos a tendência de conceituar, de definir, de dizer como é, não com a precisão de um cientista, mas com a certeza de um religioso. Você está perguntando, talvez, o que tudo isso tem a ver com a queda de Paulo no caminho de Damasco. Tudo a ver. A minha parte conclusiva da nossa reflexão é tentar levar você a entender qual é o contexto que envolvia Paulo naquela experiência que ele viveu. É importante que a gente entenda isso, porque a gente lê essa passagem como um evento qualquer. Mas Paulo era o homem do conceito. Paulo era o homem do conhecimento, da letra, das definições. Paulo era uma referência entre seus pares. Paulo era fariseu de fariseu, discipulado aos pés de Gamaliel, o fariseu mais conhecido e mais respeitado da sua época. Paulo era movido por conceitos. Paulo daria aula em qualquer seminário da cidade aqui. Porque Paulo conhecia muita coisa. Paulo era um cara cheio de si. Não era um cientista, não era um doutor versado em outras áreas. Mas Paulo tinha um conceito muito forte a respeito de Deus. Tão forte, que Paulo não admitiu que outro conceito e outra maneira de se entender Deus chegasse entre os seus pares, né? Que confundisse seus irmãos. E foi por causa disso que Saulo, na verdade ele ainda era Saulo, chegou diante dos seus superiores, e como ele tinha muita moral, ele conseguiu uma autorização para caçar os seguidores de Jesus. E o que move Paulo, gente, é conceito. O que move Paulo é uma definição prévia a respeito de Deus, que ele tinha certeza que era o verdadeiro Deus. E Paulo está cheio de si, cheio de certezas de que ele precisava definitivamente acabar com aquela turma que estava confundindo as pessoas a respeito daquela nova fé. De modo que há uma semelhança muito grande entre nós, nesse sentido, e Paulo, porque a gente, francamente falando, quando a gente se depara com Deus e com a fé, a gente se depara com Deus e com a fé cheio da gente, e cheio de conceito, e cheio de preconceito, e cheio de entendimento. Deus existe, sim. Ele está presente. Mas a pergunta que eu me fiz, quando estava pensando sobre isso, obviamente partindo do meu próprio entendimento, da minha própria vivência, olhando para mim, eu me perguntei, o Deus que está em mim é o Deus, com D minúsculo, dos pacotes enlatados e pré-fabricados que a gente vai escolhendo como que, quase como que numa gôndola, numa prateleira, e a gente vai dizendo, esse eu quero, esse eu não quero, esse não, peraí, isso não tem a ver comigo, isso tem a ver comigo, e esses pacotes, eles vêm com manuais do usuário, já com todos os pontos já delineados e pré-determinados, e você vai seguindo uma norma, uma fórmula, sabe, uma regrinha, e Deus é o Deus desses pacotes eclesiásticos, religiosos, que vão nos tirando a possibilidade da gente experimentar, porque aí veio algo no meu coração, a fé não é conceitual. A fé experimental. Porque se a gente limita e cria essa caixa, esse terreno delimitado geograficamente para Deus, a gente não vai conseguir entender que para além daquilo ali, há uma relação muito mais profunda e muito mais densa. E aí, Deus precisa derrubar a gente do cavalo. Deus precisa nos fazer entender que Ele é maior do que os nossos próprios conceitos. Não é o conceito, não é a persuasão, não é o que a gente acha que define o que Deus é. A fé não é conceito, a fé é uma experiência. De nada valeu Saulo ser Saulo. Nada importou para Deus, para Jesus, Saulo possuir um currículo invejável. Um pedigree invejável. Ah, eu sou filho de fulano, da igreja tal, do ministério tal, conheço versadamente as coisas, estou estudando profundamente as coisas, fiz seminário, fiz tal coisa, realizei tal ação. A fé não se constrói a partir dessas categorias. Paulo teve que ser tocado por Jesus. Paulo teve que ouvir a voz e cair do lugar que o fazia um homem dos dogmas para passar a ser um homem da fé. E isso não teve a ver, como não tem a ver nunca em nenhum momento nessa nossa relação de construção daquilo que Deus é e vai se tornar para a gente, de persuasão, de conceito, de entendimento. Eu posso passar aqui a manhã inteira fazer vocês dormirem aqui de tanto falar de Deus e a respeito de Deus. Se Deus não tocar você, se Deus não me tocar, se Deus não me fazer parar na existência, se Deus não se revelar a mim, se Deus não abrir as cortinas da minha existência, se Deus não me fazer ouvir a sua voz, se Deus não me encontrar na existência, pode ser a melhor explanação, a melhor pregação, o melhor sermão, o nome que você quiser dar, se Deus não nos para na vida e não nos toca a vida, nós nunca vamos entender e construir por fé e experimentar em fé a relação com Deus. Vamos multiplicar conceitos, vamos reproduzir cultura, vamos reproduzir um comportamento, mas nunca e efetivamente vamos vivenciar com verdade a nossa fé em Deus e com Deus. Mamãe orou 27 anos pelo meu pai. Eu já contei algumas vezes aqui sobre isso. E meu pai era daqueles que brigava mesmo. Ficava sem falar, de bico, porque mamãe ia para a igreja. Mamãe passou anos sem poder ir para um culto de manhã no domingo, porque não podia. Ele dizia assim logo, por que você não leva a sua cama para a igreja? E minha mãe quase que impedida de viver a sua própria fé. E os filhos foram então se convertendo, encontrando o caminho e sendo encontrado pelo Evangelho, todos um a um, tal. E por muitas vezes a gente quis compartilhar a fé com o papai e era aquela barreira. Ele ficava abusado com a gente. Passaram-se os anos. E há pouco mais de 2 anos, estava 2 anos e meio, 3 anos talvez, papai numa igrejinha lá em Gravatá, sem contato com a gente. Papai mora em Gravatá, nós moramos aqui. E cada um vem na sua, lá, naquele lugar, que diria, há alguma coisa boa que pode sair daquele lugar? E eu cheio dos meus preconceitos, porque é uma igrejinha super conservadora, pequenininha, pastor de cabeça fechada e tal, cheio dos garigantes das 9 horas, sabe, daqueles negócios que a gente, pelo menos, não rola mais para mim, mas não rola para mim. E naquele dia, a mamãe falou assim, ó, o pastor entrou pela perna de pato, saiu, não falou coisa com coisa naquela noite, Pedro. Mas naquele dia, seu pai tomou uma decisão. Quando eu vi, ele estava lá na frente, lá, chorando lá. Feito um bezerro desmamado. Porque o Deus do Evangelho continua sendo o Deus do encontro. Deus não está nem aí porque você sabe a respeito dele. Nem aí. Você pode pegar o seu diploma, eu posso pegar o meu conhecimento e colocar no lixo. Porque Deus quer se encontrar ou nos encontrar na estrada da vida. O que vale, o que valeu para Paulo? Paulo transformou o que ele tinha como currículo em esterco. É isso que ele diz a respeito dele próprio. O que valeu para Paulo e o que vale para nós é o fato único, exclusivo e simples do encontro da estrada. No caso de Paulo, a caminho de Damasco. No nosso caso, na estrada da nossa existência. É quando Deus para o cavalo e nos dá a graça de ouvir a sua voz. Dizer assim, eu sou Jesus para você. E a gente cai para cima nesse momento. E essa não é uma experiência histórica. É uma experiência que vai e deve se repetir muitas vezes na vida da gente. Esses encontros com Deus, de Deus com a gente. O nosso cuidado, talvez, e eu quero encerrar dizendo isso, é que a gente precisa pedir a Deus muita graça para a gente não se deixar levar de maneira tão exposta, tão entregue ao tempo que a gente vive. É tudo muito massa o que a gente vive nos nossos dias. É tão massa que os caras estão em laboratório querendo produzir um conceito a respeito de Deus. E criam frases de efeito muito interessantes. Do nosso lado, a gente precisa entender que a fé também não é um conceito. Às vezes a gente vai lidar com as pessoas crentes, elas têm tudo na ponta da língua. Mas falta encontro. Falta cair do cavalo. Falta ouvir a voz. Falta ficar cego. Paulo era um homem respeitadíssimo entre os seus, e Paulo foi levado pela mão, porque não estava vendo nada. E o que se sucede depois daquele encontro de Jesus com Paulo é humilhação, e humilhação, e humilhação, e humilhação, e humilhação. Porque quando Deus dá a Ananias o sonho, está no restante do capítulo 9, está no restante do capítulo 9, é que Ananias fala assim, Deus dá a Ananias um sonho, e fala assim, olha, Saulo se converteu, vai lá. Ele está na rua direita, na casa de uma pessoa lá. Põe a mão na cabeça dele, ora para que ele volte a enxergar. Sabe o que é que Ananias fala para Deus? Deus, tu sabe que esse homem aí está matando um bocado de cristão. E Deus fala, esse homem vai ser usado para falar aos gentios. De modo, irmãos, que nessa manhã, eu não quero fazer nenhuma apologia contra Evolução, progresso. O conhecimento é ruim? Não, não é ruim. O conhecimento é uma ferramenta, é um instrumento, no máximo. Quando passa disso, a gente tem que lembrar que a letra mata e o espírito vivifica. Então, o que vale, o que deve valer para a gente na nossa carreira, não são os conceitos construídos, mas são os encontros que a gente vai somando na existência da gente, na fé. Deus existe. E é o Deus do encontro. É o Deus da chegada na vida da gente, que transforma e que muda a gente. É o Deus que nos faz ouvir a voz: eu sou Jesus na tua vida. Eu posso pacificar o teu espírito. Eu posso te curar dessa inquietação. Eu posso transformar o teu nome. Você não vai ser mais Saulo, mas agora vai ser Paulo, porque eu te encontrei. Vamos orar? Eu queria muito, Beta, se vocês pudessem vir só para a oração aqui. Por favor, todo mundo que está aí dentro, por favor. Marquinhos. Tem mais gente aí, Carol? Deixa eu só fazer um pedido. Eu não estou brigando com ninguém, não estou chateado. Mas assim, me incomoda um pouquinho. A gente tá. Eu sei que a gente precisa arrumar as coisas e tal, mas depois do encontro a gente vai. Próximo almoço comunitário, eu vou pedir que todo mundo fique aqui no culto, no encontro. Depois a gente faz o mutirão e ajuda e tal. Eu sei que a intenção é a melhor possível e eu não estou achando ruim, não. É só um pedido para que a gente... Porque aí levanta um, levanta outro. Eu sei que isso faz parte. Se a gente puder ficar todo mundo aqui, eu vou agradecer bastante. Tá bom? Vamos orar, gente? Você pode ficar em pé, por favor. Quem vai vir depois das orientações do almoço, você pode vir, Beto, depois? Para dizer como é que vai ser o almoço e tal. Como é que... As orientações sobre o almoço. Senhor, obrigado pelo tempo que a gente vive, pela cultura que a gente está inserido, por todos os avanços que a gente tem experimentado, Senhor, pela capacidade humana que o Senhor tem dado aos homens, às pessoas, no sentido de criar, de descobrir, de produzir, Senhor, é muito, muito legal, é uma bênção mesmo. Somos testemunhas, somos beneficiados também, ao mesmo tempo que a gente sabe que isso produz uma cultura, um comportamento, uma maneira de enxergar a vida, ao ponto dos caras tentarem produzir em laboratório conceitos e definições a respeito de Deus, como se Deus estivesse numa caixinha, num programa de computador, num estímulo cerebral, numa dança cósmica, num entendimento teológico dogmatizado, nessa presunção que insiste em estar nos nossos corações de queremos estudar a Deus e darmos tantos nomes na teologia, Senhor, quase enlouquecida. E nós nos enchemos de conceitos e de entendimentos e de definições e nos enchemos de nós mesmos, Senhor. Nos tornamos seres intolerantes, senhores dos saberes, religiosos. E a gente muitas vezes age na direção do outro. Nós não temos a carta e a autorização que Paulo tinha, mas matamos em nosso coração os nossos irmãos, os nossos semelhantes, os diferentes, porque pensam diferente da gente, porque agem diferente da gente, porque o Deus deles não cabe na caixinha daquilo que eu chamo do meu Deus. E a gente vai viver nessa doença, Senhor. Deus, que o Senhor tenha compaixão de nós e na nossa caminhada existencial contigo, a gente se depare constantemente com essas surpresas no deserto, Senhor, dessas quedas do cavalo, para que a gente entenda que Deus existe sim, mas Deus existe nesse encontro simples e direto e objetivo com o coração de cada um. Quem és tu, Senhor? Essa é a pergunta. Em outras palavras, Saulo está dizendo: se revela a mim, Jesus. Se mostra a mim. E é o que a gente fala: Deus, arrebenta os nossos conceitos. Destrói as nossas definições. Quebra, Senhor, esses preconceitos no nosso coração. E se revela a nós, pecadores, necessitados. O que a gente deseja, Senhor, é ouvir a voz. Eu sou Jesus, o Jesus da tua vida, que muda o teu nome, que te faz estar no teu lugarzinho aí de ser limitado. E que te faz viver, inclusive, sendo guiado por outro. Tu que eras o bambambam, o Senhor dos saberes, agora está sendo guiado por outro, que tu não sabe nem quem é. É um servo teu. E tu vai ficar aí sem enxergar por 3 dias para saber quem é Jesus na tua vida. Senhor, isso é que vale. Isso é que vale, Senhor. É esse encontro. Essa é a nossa oração. Ao mesmo tempo que a gente agradece pela alimentação, pelo almoço, por esse momento comunitário de fé, de alegria, de encontro, Senhor, de risos. Obrigado pela doação das pessoas, por aqueles que puderam e se dispuseram em trazer alguma coisa, pelos que ofertaram, pelos que tiraram do bolso. E nos estão dando assim o privilégio e a oportunidade de almoçarmos juntos. Obrigado, Senhor. Nos abençoa. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente.